Não, não é aqui. Na prefeitura. O problema é este. Nossa fábrica fica nos arredores da cidade, na rodovia dos Bandeirantes. Muitos funcionários moram perto e atravessam a rodovia para ir para casa. É muito, muito perigoso. Perigosíssimo. Um dia alguém vai se machucar. Ontem quase houve um acidente. Em conclusão, precisamos pedir a construção de uma passarela sobre a rodovia. Sinto muito, mas aqui não damos esta informação. Se a fábrica é na zona oeste da cidade, o senhor precisa ir à Regional Oeste, na rua Pais Leme.